Domingo passado eu fui ministrar na Igreja Presbiteriana Brasileira de Boston. Uns irmãos muito queridos, uma igreja muito abençoada. E foi um tempo muito precioso do Senhor para nós naquele lugar. E eu desejei, tive a oportunidade de ir visitar uma universidade que tem em Boston, que é a Universidade Harvard. É uma das famosas ou das mais importantes universidades dos Estados Unidos. Eu já tinha estado lá uma outra vez, visitando os laboratórios, salas de aulas, bibliotecas, centros de pesquisa, de estudo. E desta vez eu pude voltar para algumas coisas muito específicas que eu fui estudar lá no Museu da Origem dos Povos, que tem neste lugar. Cada vez que eu viajo para algum lugar assim, o Senhor sempre me marca com um ensino específico, entre vários, entre muitos estudos, entre muitos ensinos, sempre tem um que fica muito marcado para mim. E desta vez, tem uma palavra que ficou muito marcada para mim, que é a palavra estabelecer. E a minha visita a essa universidade, ela materializou, ela trouxe uma figura clara, visível, palpável desta palavra e desse ensino, que é estabelecer. Esta universidade é uma universidade muito antiga e foi implantada por um homem, foi criada por um homem chamado John Harvard. E ele teve o interesse, a intenção dele era de dar formação a homens e mulheres para o serviço da obra de Deus. O propósito inicial era este. Hoje é uma universidade que alcança talvez todas as áreas do conhecimento humano, mas o propósito inicial dela era preparar obreiros para o reino de Deus. Em 1638, esse templo, esse prédio, é um hall, um edifício construído lá atrás, no início da universidade, que é um hall chamado Memorial Hall. E você vai em vários países, não só nos Estados Unidos, e uma das coisas que mexe, que nos impressiona, são os memoriais. Como isso me constrange e me desafia, porque nós encontramos povos que fazem questão de ter memoriais. Como começou, por que começou, quem começou, o que passamos, o que vivemos, o que aconteceu, relembramos continuamente. E esse princípio do memorial é bíblico. Jesus nos ensina como igreja: vocês vão tomar a ceia, que é um memorial. Nossa cultura meio empobrecida, a gente vai vivendo sem dar nenhuma atenção aos memoriais. Mas os memoriais me levam para o que eu quero estudar com os irmãos, que são os feitos de uma pessoa, de uma família, de uma comunidade, que visam estabelecer. Diga comigo, estabelecer. Pode pôr mais outro. São prédios lá dessa universidade, alguns construídos desde 1638. Pode passar outro? Isso é um brasão que mostra lá, olha, 1638 foi construído aquilo. Este homem implantou esta universidade, John Harvard. Um prédio lindo. Na verdade, um campus com dezenas de prédios muito bonitos, um lugar maravilhoso. As fotografias não revelam. Esse é um dos prédios mais impressionantes pelo tamanho, pelo porte, pela beleza e principalmente por tudo que tem lá dentro, de laboratórios, de unidades de estudo, de museus, de salas. Uma estátua desse homem, John Harvard. Interessante que as pessoas vão lá do mundo inteiro, tinha pessoas do mundo inteiro lá tirando uma foto ao lado dessa estátua e faziam questão de pegar no pé, que você está vendo o pé direito dele. O sapato deve ser de bronze, essa estátua, o sapato é todo polido. A estátua de bronze está mais escura e o pé, o sapato, a parte onde todo mundo põe a mão para tirar uma foto, é polidíssima, brilha como ouro. E eu fiquei pensando, por que que as pessoas vão lá e põem a mão no pé e querem tirar uma foto segurando o pé desse sujeito? Eu imaginei que talvez seja, bem, eu quero pelo menos ter a honra de segurar o pé, de pôr a mão no sapato de uma pessoa tão magnificente, tão importante, que um dia teve um projeto de vida e estabeleceu algo que beneficiou, que abençoou a milhares de pessoas no mundo inteiro e até hoje está lá estabelecido o seu projeto, abençoando milhares de pessoas. Muito interessante essa experiência. Em algumas áreas do campus, você vê um portão muito antigo e um prédio muito moderno. Isso nos mostra que aquilo que ele estabeleceu está de pé hoje e continua prosperando. Vamos ler o que diz Jeremias 33. Jeremias capítulo 33, versos 1, 2 e 3, diz assim: E veio a palavra do Senhor a Jeremias, segunda vez, estando ele ainda encarcerado no pátio da guarda, dizendo: Assim diz o Senhor que faz isso, o Senhor que forma isto, para o estabelecer. O Senhor é o seu nome. Clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Leia ainda comigo em Deuteronômio capítulo 29. Deuteronômio capítulo 29, verso 9 em diante, diz assim: Guardai, pois, as palavras deste pacto e cumpri-as, para que prospereis em tudo quanto fizerdes. Deus está dizendo ao povo que se nós quisermos prosperar em tudo que fizermos, precisamos guardar as palavras de um pacto e cumpri-las. Verso 10: Vós todos estáis hoje perante o Senhor vosso Deus, os vossos cabeças, as vossas tribos, os vossos anciãos e os vossos oficiais, a saber, todos os homens de Israel, os vossos pequeninos, as vossas mulheres e o estrangeiro que está no meio de vosso arraial, tanto o rachador da vossa lenha como o tirador de vossa água, para entrardes no pacto do Senhor vosso Deus e no seu juramento que o Senhor vosso Deus hoje faz convosco, para que hoje vos estabeleça por seu povo, e ele vos seja por Deus, como vos disse e como prometeu com juramento a vossos pais. Leia ainda Gênesis, capítulo 9, verso 9 em diante, diz: Eis que eu estabeleço o meu pacto convosco e com a vossa descendência depois de vós. Eis que eu estabeleço o meu pacto convosco e com a vossa descendência depois de vós. Eu fui estudar algumas coisas nessa semana sobre este tema, irmão. E dois exemplos me chamaram a atenção. O primeiro diz respeito a pessoas que começam negócios no Brasil. E para não ser prolixo nisso, eu guardei apenas uma informação. Nesses últimos anos, em 1,5 milhão de novas empresas abertas, 980 mil fecharam. É um dado que nos mostra o seguinte: de 10 brasileiros que começam alguma coisa, 7 não prosperam. Não vão adiante. Não conseguem prosperar. Não conseguem se estabelecer. De cada 10 brasileiros, 7, de fato, não conseguem ir adiante. E é interessante que isso também é visto nos casamentos. O número de casamentos que se acabam antes de um ano cresce absurdamente a cada ano. Isso é visto também na escola. o número de pessoas que fazem um curso ou que começam o curso e que não vão adiante ou que nunca mais trabalham naquele curso é um número muito grande. O número de pessoas que começam uma família e param no meio, que empreendem alguma coisa e param no meio, é um número muito grande. Cerca de 14% destas pessoas que deixaram suas empresas, destes 980 mil que simplesmente não foram adiante, tinham apenas o primeiro grau. E a maioria deles nem tinha o primeiro grau completo. 22% não tinham o segundo grau completo. 41% só concluíram o primeiro grau, o segundo grau. E somente 23% entraram em um curso superior, concluindo ou não. Isso nos mostra que um dos fatores responsáveis por 7 entre 10 brasileiros não irem adiante nos seus negócios é porque lhes faltou conhecimento. Lhes faltou uma base de conhecimento. Então, chega um momento que ele diz: esse país não presta. Nesse bairro não dá certo. Esse negócio é muito ruim. Ele vai ter inúmeras desculpas, justificativas, para ter fechado o seu negócio, para não ter conseguido ir adiante. Mas ele dificilmente vai avaliar: eu não estudei, por isso eu não consegui prosperar. Eu não aprendi como faz corretamente isto. Eu estava conversando certa vez com um amigo lá no estado da Flórida, nos Estados Unidos, e eu disse a ele: por que que aquela padaria está naquele lugar? Uma padaria brasileira que tinha se estabelecido lá. E ele disse: olha, aqui a prefeitura, ela determina onde você pode ou não implantar o seu negócio. Se você quer implantar uma padaria nesse lugar aqui, a prefeitura vai avaliar qual é a área, qual é a região, qual é a possibilidade de você prosperar, qual é a demanda, qual a necessidade dessa padaria aí, da população, e diz: não, nessa região você não pode mais colocar uma padaria, porque já tem suficientes padarias estabelecidas. E aí a prefeitura te dá um lugar. Se você quiser, você pode implantar a sua padaria lá naquela região, porque lá tem um público-alvo suficiente para você estabelecer o seu negócio. Tem uma série de questões que precisam ser vistas, estudadas, aprendidas, buscadas, a fim de que quando eu estabeleço algo, aquilo prospere. Mas nós temos na nossa cultura uma qualidade maravilhosa como brasileiros, que é a do improviso. Nós somos muito feras no improviso. Um irmão foi fazer um curso nos Estados Unidos, um médico. Então ele disse: eu não entendi aquilo, porque eu estava numa cirurgia, então tinha lá um sujeito que ele era bem devagar. E nós tínhamos o paninho de 4, o paninho de 8 e o paninho de 2 para a cirurgia. E num determinado momento faltou o paninho de 2 e ele não sabia o que fazer. Eu é que fui rapidamente e dobrei o de 4, pronto. Se eu dobrar o de 4, eu tenho um paninho de 2. Ele citou um outro exemplo muito mais sério, que ele disse que o sujeito entrou no pronto-socorro e isso, aquilo, e passando muito mal e sangrando, e os médicos: ai, que eu faço, o que eu faço, cadê? Tem seguro, tem isso aqui. E aí o médico brasileiro veio, já pegou o bisturi, rasgou a barriga do sujeito e segurou um vaso que estava vazando, transbordando, uma hemorragia interna, e por um segundo salvou a vida daquele sujeito. Nós somos um povo capaz de tomar uma atitude de improviso e resolver a situação numa hora, sem nenhum planejamento, sem nenhuma condição de ter visto antes. Nós temos essa capacidade. Graças a Deus que Deus nos deu esta capacidade, que supre necessidades em momentos e lugares de carência. É coerente que um povo como nós tenha esta qualidade. Agora, Uma coisa nós sabemos, que esta qualidade deturpada se tornou numa bagunça sem planejamento, sem provisão, faz de qualquer jeito, deixa para a última hora, não pensa, não... e começam 1,5 milhão de empresas para logo depois 980 fecharem. Por quê? Não dá conta de prosseguir com tanto improviso, com tanta falta de provisões, planejamento, conhecimento, recursos. E o Senhor me despertou para algo muito forte nesta viagem. Entre várias coisas que o Senhor foi falando a mim, a Dani, esta foi uma fortíssima lição que Deus me deu. Estabelecer. O que é estabelecer? O dicionário diz que estabelecer é determinar, criar, instalar, organizar, provar, firmar, pôr em vigor, instituir, fixar. Estabelecer é aquilo que foi determinado, ajustado. Estabelecer um negócio num lugar vantajoso, em condições ideais. Estabelecer significa, segundo o dicionário, gerar. Se consolidar, se assentar, tornar firme e seguro, instituir. Enquanto eu estava andando para aquela universidade, o Senhor falou comigo: um dia, este homem estabeleceu este projeto. E quando alguém estabelece algo, isso vai durar. Não é uma tentativa de um negocinho para vamos ver se dá certo. Quem estabelece, implanta algo para durar. E a Bíblia diz que eu e você fomos chamados para dar frutos. E que tipo de fruto, irmão? Fruto que permanece. Nós podemos dizer com toda tranquilidade que Deus disse a mim e a você: você foi chamado para estabelecer frutos. Nós entramos numa casa, um prédio de 3 andares, muito grande. Seria o suficiente para nós aqui no projeto, com salas, com auditório, com tudo, por mais uns 5 anos, tranquilo. Que lugar bom, que lugar gostoso. E esta casa foi estabelecida há muitos anos atrás para ser um museu. E o museu está lá, cumprindo o propósito para o qual ele foi estabelecido. E o Senhor foi me incomodando com isso: filho, quantas coisas vocês empreendem, sonham, querem e até começam a fazer, mas sem estabelecimento. É apenas uma tentativa. E eu estou ensinando você, filho, a dar passos, a fazer coisas que sejam neste padrão. Isto foi estabelecido. Quais são as coisas que Deus quer que eu e você façamos nesta terra? Seja a nossa dimensão pessoal, familiar, comunitária, ministerial. Quais são as coisas que Deus quer que eu e você estabeleçamos? Por que que a gente, com tanta facilidade, começa algo e, ah, não deu certo, ah, eu vou parar, ah, mudei, ah. E o Senhor falou comigo: filho, descansa destas coisas que você está orando. Algumas coisas que eu estava colocando diante do Senhor, descansa delas, porque está estabelecido. Estabelecido. Quando o Senhor implanta uma igreja local, ele estabelece uma igreja local. Você não vai ver nunca na história da humanidade uma igreja que o Senhor implantou e que um dia falou assim: não, agora a gente já fechou. O Senhor estabelece e você vê a igreja só crescendo e prosperando, porque aquilo foi estabelecido. Uma família, um casamento, filhos que o Senhor estabelece, pode ter certeza, vai encontrar lutas, dificuldades, cansaços, dardos do inimigo, vai enfrentar tempestades, mas aquilo foi estabelecido pelo Senhor, então aquilo permanece e dará fruto continuamente, irmão. Estabelecer é um elemento que precisa perturbar nossa mente hoje. Quais são as coisas que Deus me chamou para estabelecer? Em contrapartida, quais são as coisas na minha vida que eu estou apenas tentando? Mas eu não sei se vai dar certo, Senhor. Eu quero dar um passo de algo que será verdadeiramente estabelecido. Nós estávamos indo para Israel e passamos, os irmãos estão aqui que foram comigo a Israel, passamos lá em Zurique. E o guia nos levou num prédio, eu não me recordo o ano, e ele disse assim, este prédio é o hall principal da universidade, e naquela sala, naquele canto lá, naquela janela, estudava Einstein. E até hoje está lá aquele prédio. E aí o Senhor me fez pensar numa coisa. A verdadeira beleza da cidade não são os prédios, não são os pontos turísticos, não são as atrações. Nós fomos lá na sede dos jogos de futebol FIFA, né? Na sede da FIFA. Não tem graça. Talvez alguém que ama futebol, eu estou aqui na sede da FIFA. Mas não tem graça nenhuma. Aquilo lá é uma construção do homem. Porque não tem uma história. Como você vai num prédio daquele, da universidade, onde foram descobertas tantas coisas, onde Einstein estudou. Aquilo tem história. Então o Senhor me fez entender. A beleza de uma cidade não está nos seus monumentos, nas suas construções, mas sim na história que está por trás daquilo. Assim como a beleza da vida de alguém não está na roupa que ele usa, não está no carro que ele usa, não está no status que ele conseguiu, que ele alcançou, mas está na história que ele tem. E aí nós voltamos lá no memorial, aqui, em 1638, aqui, em 1720, aqui, meu avô, meu bisavô, aqui, fulano de tal, se Jesus não voltar, daqui a 100 anos eu ainda vou estar aqui. Daqui a 100 anos, não, com 100 anos eu vou estar aqui. Mas daqui a 100 anos, alguém vai dizer, há 100 anos atrás, Deus usou uma vida, e vieram outras vidas, e Deus usou fulano, Deus usou ciclano, Deus... Vai haver uma história que está sendo construída de algo que foi estabelecido. A beleza de uma vida, como a beleza da cidade, não são as construções simplesmente, não são as coisas que tem ali, mas a história que está por trás. E quais são os nossos memoriais? Ou pensando de uma forma diferente, quais são as coisas que nós estamos estabelecendo que serão memoriais lá no futuro? Há 50 anos atrás, a Maria Eugênia ensinou lá na escola como professora. Fulano, ciclano, eram alunos de uma senhora lá atrás, chamada Maria Eugênia. Coisas que nós estabelecemos. O Senhor me fez e te fez para estabelecer, irmão. Há uma bênção liberada por Deus, lá em Gênesis. Cresça, frutifique, multiplique. Poderia ser chamada estabeleça. Olha o que a palavra diz, Deus diz em Provérbios, capítulo 12, verso 1. O que ama a correção, ama o conhecimento. Mas o que aborrece a repreensão é insensato. O homem de bem alcançará o favor do Senhor, mas ao homem de perversos desígnios ele condenará. O homem não se estabelece pela impiedade. A raiz dos justos, porém, nunca será removida. Como é que um homem se estabelece? Como é que eu e você podemos estabelecer algo? A palavra do Senhor é clara, não é com impiedade. é com a justiça. E a Bíblia nos ensina que Jesus é a justiça de Deus. Irmão, esse é um desafio para mim e você. Como é que nós estamos vivendo? Nós temos estabelecido coisas de Deus, frutos de Deus, não com o desejo, aquele homem, eu fiquei imaginando, falei com a Dani, esse homem nunca imaginou que teria uma estátua com ele, que as pessoas estariam tirando foto, pegando o pé dele. Se ele estivesse aqui, eu falei, larga meu pé, sujeito. Esse indivíduo, ele nunca fez alguma coisa pensando, lá em 2008, 2009, virão aqui, vão tirar foto da minha estátua. Não. Ninguém estabelece algo pensando em si mesmo e pensando no seu futuro. Quando estabelecemos algo, estabelecemos porque temos um propósito, um projeto muito superior a nós mesmos, que só Deus pode colocar em nós. Mas eu e você precisamos nos lembrar. Eu não posso ser alguém nessa vida que não estabelece nada. Eu não faço nada para ser lembrado depois, mas eu quero que os atos da minha vida sejam coisas que Deus me fez estabelecer e que lá na frente serão memoriais na construção da história, da vida de muita gente. Deus é um Deus que estabelece. Primeiro ele estabeleceu um pacto. Lá em Gênesis capítulo 6, verso 18, não precisa abrir a sua Bíblia. O Senhor vem e diz, eu estabeleço o meu pacto contigo. Entrarás tu na arca, contigo, teus filhos, tua mulher e mulheres e teus filhos. E as mulheres dos teus filhos. Deus vem a Noé e diz assim, Noé, eu estabeleço. E qual foi o sinal do estabelecimento deste pacto com Noé? Você sabe? Você conhece essa história, irmão? Noé, dilúvio, aquelas coisas todas. Qual foi o sinal desse pacto aqui? Um arco-íris. O arco-íris existe até hoje? Existe. Foi estabelecido como pacto? Sinal do pacto foi? Foi. Mais do que o sinal do pacto, está estabelecido também o pacto. O Senhor vem e diz assim, Noé, se você construir uma arca, mesmo que ninguém mais se salve, você e sua família se salvarão. Sabe o que é isso hoje, irmão? Um pacto que foi estabelecido. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua casa. Construa uma arca. Seja alguém que constrói um lugar de salvação na tua vida, na tua casa, e a tua família será salva. Esse pacto está aí. O sinal do pacto está tão ativo e é tão poderoso que os mesmos espíritos que atuavam lá ao redor de Noé e que atuam hoje, usam este sinal para afrontar a Deus. Um dos sinais mais evidentes dos motivos pelos quais Deus trouxe o dilúvio era a promiscuidade sexual. Um dos sinais que mais afrontava a santidade de Deus, um dos eventos, dos episódios que mais afrontavam a santidade de Deus no costume dos povos, era exatamente a promiscuidade sexual. E foi assim também em Sodoma e Gomorra, e é assim também nos dias de hoje. É por isso que os homossexuais usam um arco-íris, como se dizendo, Deus, aqui ó, mas, irmão, se o diabo precisa fazer isso para tentar afrontar a Deus, é sinal de que o pacto está firme, foi estabelecido. Você quer ser uma pessoa que estabelece e lá na frente tem algo sólido construído? Seja alguém que anda num pacto com Deus. Porque Deus é alguém que estabelece. E Ele estabelece pactos. O Senhor estabelece um lugar para mim e para você. Salmo 48, verso 8. Como temos ouvido, assim vimos na cidade do Senhor dos Exércitos. Na cidade do nosso Deus. Deus a estabelece para sempre. Há uma cidade, e esta cidade é única na Bíblia. Ela se chama Sião, ou Jerusalém. Ela é a minha vida, ela é a sua vida, ela é o lugar do trono do Senhor, ela é chamada o lugar da adoração. Deus estabelece uma cidade, um lugar de adoração. Se eu e você quisermos ser pessoas que estabelecem coisas, frutos que duram, que permanecem, precisamos ser alguém que estabelece um pacto com Deus. E precisamos ser alguém que estabelece um lugar de adoração. Eu quero parar de ser alguém que começa e não vai adiante em nada. Eu quero ser alguém que estabeleceu algo. Não precisa ser uma universidade como o exemplo do John Harvard. Mas quem sabe é a família. Quem sabe é um pequeno negócio, uma pequena lojinha, mas que está estabelecida. Eu queria encontrar um dicionário. E eu sabia que eu ia encontrar algum lugar que eu precisava encontrar um dicionário hebraico e português. Provavelmente eu encontro esse dicionário lá em São Paulo, mas eu não tinha ido em São Paulo ainda, e eu sabia que lá em Nova York eu poderia encontrar. E passamos em Nova York, e então eu procurei uma livraria que tivesse, e descobri uma livraria que se chama A Loja dos Dicionários. E peguei o endereço e fui com a Dani, só que chegava lá, nós não encontramos aquele lugar. Eu encontrei, na verdade, uma livraria francesa. E aí eu olhei, não é aqui, não é ali, vamos entrar na livraria, porque eles certamente vão saber, deve ter mudado, porque o endereço é esse aqui. Aí a moça disse, não, é aqui mesmo. Você desce o subsolo e lá embaixo tem a tal livraria, ou loja dos dicionários. E eu disse, era um outro ambiente diferente, muito grande, lá embaixo, e ninguém imaginava que tinha essa livraria lá em cima, só uma pequena livraria francesa, lá embaixo tinha uma livraria grande com todos os dicionários do mundo, todo tipo de dicionários do mundo. E um senhor francês, um funcionário, e você via claramente que não era um lugar de luxo, era um lugar com prateleira simples e com todo tipo de livro, novo e usado, de dicionários do mundo inteiro. E ele não achou, o funcionário não achou, mas aí fomos perguntar ao dono da livraria, falou assim, eu tenho um. Aí, por fim, ele localizou numa prateleira, ele pensou, localizou, tinha lá. Eu sabia que tinha um dicionário aqui. E ele encontrou um único dicionário hebraico e português, e me vendeu aquele dicionário. E junto com a sacolinha que ele embrulhou o dicionário, veio uma carta. Prezados clientes, depois de 81 anos neste lugar, nós vamos ter que deixar. Não conseguimos mais sustentar. A gente paga aqui $1 milhão de aluguel por ano. E não conseguimos mais pagar. Nossa família está aqui, nosso pai, nosso avô, nosso bisavô. Nós instituímos aqui essa livraria há 81 anos atrás. Vamos continuar atendendo todos os nossos clientes. E com muito cuidado ele foi dando toda a atenção, toda a explicação naquela carta. E eu fiquei pensando, meu Deus, o avô, o bisavô, o pai, agora o filho, estabeleceram algo que há 81 anos está aqui nesse lugar. Se eu fizer a conta de um capitalista, $81 milhões pago em aluguel naquele lugar, mas estavam lá, então devem ter permanecido, prevalecido, sustentado aquele negócio. Que coisa impressionante, alguém estabeleceu este negócio. E em todo o tempo o Senhor me desafiava, seja alguém que não apenas tenta coisinhas, mas estabelece algo. Porque mesmo que você tenha que pagar $1 milhão, se você estiver corretamente estabelecido, você vai pagar $1 milhão. O problema não é ver se eu dou conta, o problema não é ver se é possível, o problema é ver como é que eu estabeleço. E não apenas coisas. Se eu estou citando o exemplo de um prédio de universidade, de uma loja, mais importante é eu e você pensarmos na nossa vida. Eu quero estabelecer a minha vida. Eu quero estabelecer minha família. Eu quero estabelecer minha missão nesta terra. Não pode ser que eu viva mais um ano só para ganhar dinheiro e pagar minhas contas. Não, Senhor, eu digo não a isso. Eu quero estabelecer um ministério para o teu reino nesta terra. Então, eu quero ter um pacto com o Senhor. E eu quero estabelecer um lugar de adoração. A igreja do Senhor foi estabelecida. Há um texto lá em Atos, capítulo 16, verso 5, que diz: assim as igrejas eram estabelecidas por fé. Que expressão maravilhosa, irmão, para eu encontrar na Bíblia, diante desse chamado do Senhor para estudar sobre estabelecer. A igreja, ela é estabelecida. E ela é estabelecida por fé. E aí nós aprendemos algo, irmão. Se estabelecer é algo de Deus, fé, que também é algo de Deus, se torna o elemento principal para alguém que quer estabelecer. Não se estabelece nada porque eu tenho condições, porque eu vi que é possível, porque eu acho que eu gosto. Se estabelece algo, seja o que for, por fé. Esse é o padrão de Deus. Assim ele estabelecia a igreja, ou as igrejas, por fé. Se eu estabeleço um pacto com o Senhor, se eu estabeleço um lugar de adoração ao Senhor, ele estabelece paz e sustento. Olha o que diz o salmista no Salmo 147. Salmo 147, verso 12. Louva, ó Jerusalém, ao Senhor. Louva, ó Sião, ao teu Deus, porque ele fortalece as trancas das tuas portas, abençoa os teus filhos dentro de ti. Ele é quem estabelece a paz nas tuas fronteiras. Quem do mais fino trigo te farta. Quem envia o seu mandamento pela terra e a sua palavra corre muito velozmente. Ele dá a neve como lã, esparge a geada como cinza, lança o seu gelo em pedaços. Quem pode resistir ao seu frio? Manda a sua palavra e os derrete. Faz soprar o vento e correm as águas. Ele revela a sua palavra a Jacó, os seus estatutos e as suas ordenanças a Israel. Não fez assim a nenhuma das outras nações, e quanto às suas ordenanças, elas não as conhecem. Louvai ao Senhor. Deus estabelece um lugar de segurança, de provisão para você, irmão. Quem de nós aqui pode dizer: eu estabelecerei algo, e daqui a um ano eu estarei assim, assim, assim, mais firme ainda? Quem de nós pode dizer isso? Mas certamente você e eu podemos dizer: eu não sei como vai ser. Eu não sei se no final do mês eu vou ter todos os clientes que eu precisava ter. Eu não sei se no final do ano eu vou ter todo o faturamento que eu precisava ter. Eu não sei se o governo vai mudar as regras e eu vou me enrascar em alguma coisa. É uma incógnita, é um tiro no escuro, é um passo em falso. Eu não sei o que vai ser, mas vamos tentar. Não, irmão. Se nós formos olhar segundo os nossos olhos, isso é tudo que vamos poder dizer. Mas nós podemos dizer: eu tenho um pacto com o Senhor. Eu estabeleci um pacto com meu Deus. Eu estabeleci um lugar de adoração, de culto. Eu estabeleci um relacionamento com meu Senhor. Ele estabeleceu algo comigo, uma aliança de me dar provisão, de me dar sustento, de trancar as portas contra qualquer inimigo. Ele prometeu isso, está na sua palavra. Eu estabeleço. Qual outra nação tem isso? Só o meu povo tem isso. Alguém poderia dizer: esse estabelecer lá, porque é bom, porque foi o John Harvey quando estabeleceu, o governo era assim, ele tinha essa solidariedade, ele tem esse dinheiro, tem riqueza. Tem... Não, irmão, ele tem isso aqui, olha. Ele tinha isso daqui quando estabeleceu aquela universidade. Eu e você temos o mesmo. O Senhor, o meu Deus, com quem eu estabeleci uma aliança, que estabeleceu uma aliança comigo, com quem eu me encontro todos os dias, tem uma intimidade de adoração. Ele prometeu: eu estabeleço para ti uma cidade cercada, protegida dos inimigos e com toda a provisão que você precisa. E se vier uma tempestade, uma neve destruidora, eu aqueço a neve e derreto essa neve, filho. Eu e você precisamos decidir, deixar de ser um brasileiro mediano, fraquinho, cheio de medos e temores, com a mentalidade curtinha, medíocre, com pensamentos e projetos egoístas, pessoais e pequenininhos, e ser alguém magnificente. Alguém que diz: eu vou estabelecer algo que vai abençoar a milhares de outras vidas, a começar da minha vida, da minha família, da igreja, da comunidade. Eu vou estabelecer algo que frutifica, e esse fruto que dura e permanece, eu vou estabelecer, porque eu sei em quem tenho crido. Eu estou sustentado, eu estou amparado, eu estou fortalecido. É por alguém que sabe o que é estabelecer. Ele estabeleceu os céus e a terra, e até hoje estão aí os céus e a terra e funcionam perfeitamente. Ele estabeleceu a minha vida, eu estou vivo aqui respirando. Deus é um Deus que estabelece. E Deus quer que eu e você sejamos pessoas que estabelecem. Eu vou pôr a minha mão nesse negócio. Eu vou começar algo. Eu vou tomar essa decisão. Eu vou me aventurar por aquele caminho. Eu vou fazer dessa forma agora. Eu vou para tal lugar amanhã. Isso coopera para que eu estabeleça algo para Deus? Isso coopera para o que eu estou estabelecendo mediante a direção de Deus na minha vida? Não sei, então deixa de lado. Eu quero ser uma pessoa que toma decisões guiado pelo Espírito Santo para estabelecer e não apenas para tentar. Irmãos, que coisa impressionante é você entrar num prédio que foi edificado em 1638 e que até hoje está lá de pé, com o mesmo propósito. Eu não sei se esse homem lá do céu pode ver o que está edificado. Eu não sei se aqueles homens de Deus que já foram para a eternidade podem contemplar a continuidade da obra de Deus que foi começada através deles. Eu não sei. Mas imagina se esse homem contempla. Imagina se ele recebe pelo menos uma notinha de Deus: filho, sabe aquela obra que você estabeleceu para mim lá na terra? Frutifica a cada dia. Louvado seja o Senhor. Sabe aquela família que você estabeleceu, filho? Está frutificando. Sabe aqueles filhos que você estabeleceu? Estão firmes na presença do Senhor. Sabe aquelas amizades, sabe aquelas alianças? Sabe o evangelho que você pregou? Sabe aquelas vidas que você alcançou? Estão estabelecidas para o Senhor. Ô, irmão, nós nos ocupamos demais só com as nossas necessidades. E quão medíocre é isto? Quão difícil é para alguém visionário ficar uma semana, um mês, um ano, esperando uma burocracia, esperando alguém que ia fazer e não fez, esperando ver se o vento sopra um pouquinho mais a favor. Como as coisas às vezes acontecem tão lentamente na nossa vida. Passa mais um ano, e aí, irmão? Já resolveu? Não, ainda estou esperando Deus falar comigo, estou esperando ver se tem um sinal, o anjo não apareceu ainda. E há uma palavra dada pelo Senhor lá em Gênesis. Quando Ele criou a mim e criou a você, Ele diz assim: filho, governe sobre todas as coisas. Prospere, multiplique. Isso não significa que eu e você somos agora independentes, autônomos e podemos sair por aí realizando tudo. Não, é completa dependência dele. Esse é um outro estudo, nós não vamos entrar nisso, mas também nós não podemos nos esquecer disso. É em completa dependência de Deus. Por isso que estabelece um pacto com ele, estabelece um pacto de adoração com ele, então estabelece uma cidade, a segurança, a provisão venha dele. É completa dependência dele, mas numa completa convicção. Eu fui colocado aqui pelo meu Deus para ser alguém que estabelece coisas. E estas coisas não são os meus sonhos, são os projetos de Deus. E eu vou dar passo e passo a cada dia da minha vida para estabelecer aquilo que Deus me colocou nessa terra para estabelecer. Eu não quero ser uma pessoa que vive nas tentativas. Eu quero ser alguém que estabelece coisas. A palavra do Senhor é tão clara, irmão. Provérbios, no capítulo 24. Provérbios, capítulo 24, verso 1, diz assim: não tenhas inveja dos homens malignos, nem desejes estar com eles, porque o seu coração medita violência e os seus lábios falam maliciosamente. Provérbios 24:3: com a sabedoria se edifica a casa, e com o entendimento ela se estabelece. E pelo conhecimento se encherão as câmaras de todas as riquezas preciosas e deleitáveis. O sábio é mais poderoso do que o forte, e o inteligente do que o que possui a força. pelo conhecimento, pelo entendimento, se estabelece uma casa próspera. Irmão, não tenha dúvida. Entendimento e conhecimento não são outra coisa, senão fruto do Espírito Santo. O texto não está falando de um conhecimento intelectual, humano, carnal. O texto está falando de uma dádiva de Deus, de alguém que busca a sabedoria que só vem do Espírito Santo e a tem para conduzir a sua vida. Então o Senhor diz, assim ele estabelecerá a sua casa. E quando eu leio esse texto, eu não consigo pensar em outra coisa senão a palavra governo. Quando Deus edificou todas as coisas lá em Gênesis capítulo 1, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia. Então, no sétimo dia, viu Deus que todas as coisas estavam criadas. E o que aconteceu? O que ele fez? Descansou. E você já deve ter me ouvido dizer isso. Deus não estava cansado. Dá um tempo. Foi difícil. Deixa eu dar uma descansada. Não, Deus não estava cansado. Esta palavra descanso diz respeito a governo. Eu agora posso me assentar no trono e administrar e governar todas as coisas, porque eu as estabeleci corretamente. É alguém que está indo bem em alguma coisa e de repente vê uma proposta de ganhar um dinheirinho a mais e ele não busca do Senhor e ele vai, ele infunda, ah, meu Deus do céu, caí num boato, caí num golpe, ai meu Deus do céu. Por que que isso não precisa acontecer só com dinheiro, com tantas outras coisas? Por que que a gente às vezes está indo num rumo e de repente alguma coisa acontece, desvia a vida? Tu estava indo tão bem, gente. Oh, meu Deus. Certamente, nós não estávamos num caminho de estabelecimento daquilo que é a vontade do Senhor. Nós estávamos em algo que nos pareceu interessante. Então, ao invés de estabelecer corretamente e descansar, a gente tenta algumas coisas. E ao invés de descanso, vem a aflição, a agonia. Não tem a ver com aquilo que é o projeto de Deus. O Senhor diz, filho, assim como eu, você vai estabelecer e vai entrar no descanso, vai entrar no governo. Edifiquei minha casa como tinha que ser edificada. Aonde eu errei e erra mesmo, o Senhor veio e trouxe graça. Edifiquei o meu casamento conforme a palavra do Senhor. Ele foi estabelecido. Errei e erra mesmo, mas o Senhor veio com a sua graça, trouxe perdão, trouxe sustento, trouxe vitória. Graças a Deus. Então não acontece de uma hora para outra tudo desandar. Não, Senhor. Algo foi estabelecido. Lar, filhos, um negócio, a vida profissional, o sustento, o ministério. E quando nós estabelecemos corretamente, não vem outra coisa, senão um nível maior de descanso, de governo. Porque assim como o Senhor estabelece um pacto conosco, Ele estabelece uma cidade de adoração, Ele estabelece um lugar de culto, de segurança, Ele estabelece. Deus é um Deus que estabelece. Ele quer que eu e você sejamos pessoas que estabelecem. Quais são as coisas que já estão estabelecidas na sua vida? Feche os teus olhos. Quais são as coisas que já estão estabelecidas na sua vida? Senhor, eu não tenho dúvida de que isso, isso e isso foi estabelecido pelo Senhor na minha vida. Então, nesse momento, ore ao Senhor. Peça a Ele, me ajude, Senhor, a viver de tal forma que eu não dê brecha ao maligno para desvirtuar o que o Senhor começou, o que já foi estabelecido. Dá-me sabedoria para não desviar o meu caminho, de não me encantar com outras coisas, de não achar que está monótono, de não partir em busca de uma ansiedade da alma por novidades. Coisas diferentes. Eu vou começar de novo, vou para outro lugar. Peça ao Senhor sabedoria. Ele vem e diz, não remova os marcos colocados por vossos pais, os memoriais, aquilo que foi estabelecido. O Senhor já te estabeleceu como família. Cuida disto. Cuida da tua família, do teu lar, do teu casamento. O Senhor te estabeleceu profissionalmente. Cuida disto. Senhor, como é que cuida disso, segundo os teus olhos? Peça a Ele, Ele vai te responder, irmão. Senhor, o Senhor já estabeleceu minhas finanças. Como é que cuida delas? A palavra do Senhor vai te responder. Senhor, eu sei que o Senhor já estabeleceu, mas veio uma tempestade e eu estou achando que não está bem firme. Peça a Ele para te dar olhos acima da tempestade. Se o diabo no meio da tempestade quer te fazer entender que não tem nada estabelecido, peça a Ele, me leve lá para aquela cidade, Senhor, onde eu tenho um pacto contigo de adoração, porque de lá eu vejo que tem coisas estabelecidas, mesmo no meio da fumaça da tempestade. Se passou o seu tempo de estabelecer e você não estabeleceu, peça ao Senhor, Espírito Santo, como é que eu posso entrar por um caminho aqui e chegar no centro da tua vontade? E mesmo que me pareça tarde, ou quem sabe nos parece impossível, para o Senhor não é, me leve a estabelecer aquilo que eu devia ter estabelecido. Talvez o seu desafio, irmão, seja estabelecer algumas coisas novas em cada estação da vida. E de repente é mais cômodo ficar do jeitinho que está. E o Senhor vem e diz a mim e a você, filho, levanta, toma atitudes, sai do conforto, ouse entrar pela mata fechada, desbravar um caminho novo e estabelecer algumas coisas que eu quero que você estabeleça neste tempo da sua vida, nesta estação. Mas não dê passo nenhum, timidamente, frouxamente. Dê passos de alguém que estabelece. Daqui a muitos anos, isso continuará firme, estabelecido. Os frutos permanecerão. Se há algo específico que o Senhor está abrindo os seus olhos, não é apenas algo interessante que você gostou, é algo que o Espírito do Senhor está abrindo, escancarando os seus olhos, quem sabe nos deixando meio boquiabertos com alguma coisa da nossa vida que a gente até então não tinha visto. Se há algo que o Senhor está te mostrando assim claramente, fique de pé e diga, Senhor, eu me coloco de pé porque eu respondo publicamente ao Senhor. O Senhor está falando comigo nesta noite. Eu tenho tentado coisas. Eu sou uma pessoa que começa e não vai adiante. Quem sabe é porque eu nunca parei para estudar como faz corretamente. Ou eu tenho coisas, Senhor, que eu até achei que estava estabelecendo, mas eu parei no meio do caminho, eu deixei para lá. Quem sabe você está no momento de desafios, tomar alguma decisão para estabelecer coisas novas de uma nova estação, que talvez gere um temor, um receio. Você precisa de uma resposta do Senhor. Diga isso pessoalmente, se colocando de pé e dizendo, Senhor, o Senhor está falando comigo hoje. Eu estou nomeando o endereço desta palavra nas regiões espirituais. Eu estou declarando que esta palavra que foi liberada, ela é para mim. Se você pode, ore ao Senhor. Levante a sua voz, mesmo que baixinho, mas deixe o som sair pelos teus lábios. Senhor, é tão cômodo, é tão fácil ser uma pessoa que só desfruta das coisas que alguém estabeleceu. Mas eu reconheço que o Senhor me chamou para estabelecer algumas outras. E eu quero me posicionar conforme o teu querer, conforme o teu caráter. É o diabo quem trabalha para que alguém entenda que não tem jeito, não dá. É muito difícil. Não tem recursos. Aquele homem, John Harvard, certamente não tinha nenhum centavo para comprar a área que custa caríssimo num lugar chamado Cambridge, em Boston. Pouquíssimas pessoas têm dinheiro para comprar 500 metros quadrados naquele lugar. Mas a universidade que ele estabeleceu ocupa quarteirões e quarteirões e quarteirões e quarteirões daquela cidade tão cara. Nunca olhe para aquilo que Deus te fez estabelecer pensando nos seus recursos, na sua condição. Simplesmente olhe para aquele que estabelece todas as coisas. Talvez a sua questão não seja um metro quadrado comprado. Talvez seja uma família destruída, um lar, um casamento, dívidas. Levante as suas mãos e diga a Ele: Senhor, eu quero crer no Senhor nesta noite. E eu quero crer que Tu és o Deus que estabelece. Eu quero estabelecer um pacto contigo, de que Tu és o meu Deus, o meu Senhor. Que eu vou andar dentro desta arca, dentro do teu perímetro de salvação. Que eu terei um pacto com o Senhor e vou para a cidade da adoração. Eu quero te adorar mais, Senhor. Eu quero ter momentos sozinho, pessoalmente, sozinho com o Senhor, de adoração. Tem momentos que, enquanto estamos estabelecendo, irmão, o peso é tão grande, a luta é tão difícil, a vontade de parar é tão grande, a dúvida vem, os dardos chegam, mas eu e você temos que nos lembrar: Deus me estabeleceu, e quando Deus estabelece, é para sempre. Se um homem estabeleceu e é para sempre, quando Deus estabelece, é para sempre. Deus me estabeleceu, e quem é Satanás para me remover? Se é o teu casamento, diga: Deus estabeleceu. E quem é você, Satanás, para removê-lo? Tua paz, tua alegria, teu sustento, você e eu fomos estabelecidos pelo Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis. E tudo que colocarmos as mãos prosperará. Tudo que estabelecermos prosperará. Só precisamos ser alguém que tem um pacto com Deus.